9213 na 92, checado trem, 110 graus, 16 nós, altímetro 02, pouso autorizado. É livre, pouso na 10 com 1.2, está 3192. Gol no 396, boa tarde, taxina Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para 612, gol no 396. Gol no 396, perdão, corrijo Alfa e aguarde antes do Juliette, o portão 612 está ocupado ainda, ok? Paciente, aguarda na Alfa e Juliette, gol no 396. Falou no 807, antes da Juliette. O gol 807, ingresse via Juliette até o través do portão 612. Quando lá, seguirá a viatura Follow Me até o portão 10. Ok, então vai pro ingresso agora do Juliette no portão, no através do 612 e ele segue o Follow Me até o 10. O gol 396, Flaero mudou aqui o seu portão para o portão 02. Então foi autorizado o ingresso via Juliette para o portão 02. Gol no 396. Ingressa para o 02, via Juliette, gol no 396. Over the ground, get off on a TP5 490, apron 3, request flight level 180 to Petrolina, information Oscar. Good afternoon, TP5 490, stand by to copy, flight level 180 to Petrolina. Stand by. Solo, Salvador, Oxané, 6321, pushback, acionamento no 612. 6321, aguarde um minuto para o push, ok? Fazendo, você escuta. Solo 392, Solo 37, direito 192. Direita 292, tá 3192. Solo Salvador, tá 3192, livrou. Boa tarde. 12, decolagem autorizada 110, chinelo 63, vai sim. Ponto 5241 da TIP, pronto, espera dar 110. 5241-30, após o Avianca, ele é uma dessa. Pronto, após o decolagem da Avianca, ele é uma dessa. Livrou, boa tarde. Taxina Alfa e aguardante da Juliette. O Oxa 6321 está livre acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi, já naquele momento. Solo Salvador, está 3192, boa tarde. Está 3192, mantenha a posição antes da Juliette. Ah, mantenha antes da Juliette, está 3192. 126, boa tarde, para Fortaleza 090, copia? Perdão, 110, copia? Papa, Windows 100, 15 knots, clear land runway 17. Clear land runway 17, Mike Papa. 4, controle em 119.8, cotejo rumba 26. Sinema 327, decolado 38, 119.8, vou ver. 198, obrigado. Perto o cotejamento, livre acionamento, chama para o táxi. 240. Sente quanto ao radar, 240. Quando possível, por gentileza, proa de Léo. Autorizado Leda, princípio, Sinema 327, aguardando a coordenação com Recife. Sente, Leda, obrigado. 090 para o 5000, o Papa Tango, Lima, que nos olhou. Sente. 8-3, está livre o cruzamento da 1028, após Delta, Alfa, aguarde antes da Juliette. Equipe Papa Papa no underground 39, clear 180, leave to the left to Aerostar Hangar. Eu era 41, né, colado aos 40, controle 1, 9, decimal 8, verdade. 198, boa amigo, trip 5241. Confirme. Autorizado, Ilhéus da Presidente, Xanaima 327. Afirmativo, Ilhéus da Presidente, 6327, agradeço. Controle, boa tarde, é trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, perfil árvore, nível 200. Árvore 200, pro trip 5241. Tá, Xuxa, né, 6321, estamos com 112, POB, 4 horas da Alcântara, Goiânia. 4 horas, 112, e qual é a alternativa? Goiânia. Goiânia, ok, tá livre o táxi, via pátio 1, Indy Alfa, no ponto de espera, torre 1895, altímetro 1012, tenha uma boa tarde. Via pátio, ponto de espera 1895, obrigado, né, 6321. O Rumba 26 tá livre o táxi? Chame na hotel para o cruzamento. Tô 3192, observe a aeronave da Avianca, taxiano, após ingresse via Juliette até o través do portão 612. E a partir de lá siga a viatura Fome até o portão 08. Positivo, após o Avianca, ingressa Juliette, pátio até o través do 62 e depois segue a Follow Me, o 3192. Rumba 83, ingresso no principal, via Juliette, após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18 metros. O Rumba 26, livre cruzamento, após Delta, Alfa, chamamento da Juliette. Rumba 26. Zero stand by to push back and start up. Standing by. Cab 010. Trip 5490, ready to copy? Ready. Trip 5490, clear to Sierra Bravo Papa Lima, flight level 180, direct. Take off runway 10, left turn to Momo departure, after Kogbu position, and after Kogbu fly direct to the destination. Transponder 5443 and departure control frequency 119.8. Feedback, please. Flight level to Petrolina 180, running use 10, turn left after Momo departure, after Kogbu, after direct 5443 and 119.8 is departure control 5490. 5490, readback is correct, call me ready. Oh, I'm sorry, clear to push back and start up, call me ready for taxi. Go for taxi 5490. Via Juliette, pátio 1, Índia, na Alfa novamente, chame a torre 1895, boa tarde. 446, desça para 2000 pés, o ajuste permanece. Apresado ele é sexual e pistola 0, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado na X-Way 446. Salvador, trip 5241, solicita. Trip 5241, prossiga. Coroa de Vitória da Conquista, se possível. Aguarde coordenação, trip 5241. Grato, 5241. Trip 5241, após Arbo, autorizado Conquista. Após Arbo, Conquista, grato, trip 5241. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 9280. Gol 9280, boa tarde, autorizada chegada bom, se desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste em Salvador na 09. 4 mil, restrições, 1011, gol na 09. Ou chame a 321, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 320. Arbor 320, chame a 321. Ou chame a 327, Recife, onde 51. 251, obrigado, boa tarde, chame a 321. Boa tarde. 3 BOB, mantenha o ponto de espera, rumba 26. Quilo Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste permanente. Levanta Quilo Zulu. On board, 4 hours and 20, alternate Salvador for taxi. 4 hours 20, Salvador, POV? 6-1. 6-1 on board, so taxi approved via apron 3 after apron 1. India and Alpha to holding point for 810. When there, call tower 118.95. Have a nice flight and a good day. 3P54-5490. Apron 3, from May Apron, India, Alpha point, holding point 118.95. Thank you, have a nice afternoon. Declara os 49, 1198, boa tarde. 1198, boa. Vou para descida. E 5446 estabilizado, localizador. 5446, Torre Salvador em 11895, bom pulso. 11895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Lima Quilo Zulu, desce para 2 mil pés, ajuste na 01, autorizado LS e reporte estabilizado. Reportará o Lima Quilo Zulu. Salvador, rumba 83, decolada na Lotar. Rumba 83, contato radar, saída Lotar, nível 090. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Lotar. Transponder é 5155 e o controle em 119.8, conteja. Cada trem, altímetro no 011, 100 graus, 13 nós, trip 5446. Reportará 5446. Acionamento. O altímetro no 011, autorizado acionamento, chama para o táxi, rumba 18. Solo Salvador, 35627, paga puxa acionamento. Autorizado, 35627, o altímetro no 011, chama para o táxi. Quero chamar para o táxi, 35627. 46610, pouso autorizado em grau 39546. Livre pouso, 5446. Rumba 26, decolado 52, controle 1, 19, decimal 8, boa viagem. 198, boa. Controle Ravalua, boa tarde. Rumba 26, decolado, perfil da Lotar, na tua escuta. Rumba 26, boa tarde. Contato Lotar, perfil Lotar, nível 110. Lotar, 110, Solo Salvador Azul 4118, informação Papá, boa tarde. Azul 4118, boa tarde. Copia o 340 para Confins. Canta 4. Azul 4118, autorizado para Confins, nível de voo 340, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, pós direto para Leda e Bride. O transponder é o 5437, o controle opera em 119, decimal 8, corteja. Autorizado então 340 para Confins de Ópera Zulu 16, decola pista 10, com curva à direita na saída da El, Leda Bride. 5437 é o transponder, 198 é o controle, azul 4118. Azul 4118, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 3. Chamará pushback acionamento, azul 4118. Solo Salvador, 35627, para o táxi, 3:20, alterna Recife, 64 a bordo. 64, 3:20 em Recife, livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, quando a torre 18, 95, quem é H11, tem um voo e um bandido. Milhões, Índia Alfa, no ponto de espera, 118.95, TP 5627. 1219, táxi em frente, libera via Fox, via Eco, corrigindo. Via Eco, 1219, boa. Aqui no Zulu, porte 4 milhas para a cabeceira, checado 3. Já informar, limpa aqui no Zulu. Salvador, bom dia, 35446. 35446, boa tarde, ingresse via táxi Kilo para o pátio 3, posição 3. Kilo, pátio 3, posição 3, 5446. Boa, 90, it is 1-1-0-1-4-9, Kinesi 1-0-1-1, clear for takeoff. Clear takeoff, 5-4-9-0. Salvador, boa tarde, eu tenho 5627, não posso esperar no Zé do Campo. Boa tarde, 5627, já atingi, mantenha o ponto de espera. Pode pegar o ponto de espera, 5627. 280, desça para 2000 países, ajuste permanece, autorizado ILS, X-Ray, pistão a zero, reporte estabilizada. 2000, 1011, reporte estabilizada. Aqui o Zulu, checa o trem, pistão no zero, voos autorizado, 100 graus, 13, 9, 1011, não tinha. Está ciente, baixou e travou, liga aqui no Zulu. Five, four, nine, zero, airborne, 56, auto control, frequency 119, decimal 8. 198, RP 5490. 5627, observa o pouso Charlie 402 final, rolou zero, após a linha e manter, tudo zero. Certo, após a aeronave capital, ali bateu, 5627. Modo de parte control, 35490. Salvador Departure, 35490. 25443. 35490, read a contact moment departure, climb and maintain flight level 180. 180, 35490. É o Gol no 649, é isso? No parte 4, na posição 4, é isso? Isso. Aguarde para o posto de acionamento, expectativa de 3 minutos, ok? Zero, Torre Salvador, 1895. 295, excelente tarde, Tori. 1 quilos, Olivos, solo 58, direita, 1219 para o PAT 3. Tip 5627, 110 graus, 149. Decolagem autorizada, pistão no zero. 1011, notinho. Tiente, livre decolagem, 5627. Torre de Salvador, muito boa tarde, voo 9280, duas milhas em Interterra. 9280, centro de tráfego avistado, reporte mais próximo, baixa travada, terra da transmissora da decolagem pistão zero, aguarde pista livre. O vento é 110 com 14 milhões, aguardando a pista livre. Aguarda, voo no 9280. Isso aí. Nossa, brava, prossiga. Checa o trem, pouso autorizado. 110 graus, 149 milhões. Pouso autorizado. Baixado e travadíssimo. Lembre pouso na pista 10, gol 9280. 5627 da trip, teclado 00, controle 119, décima 8, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Controle. Salvador, boa tarde, azul, 19, 8, 30, 8.

Russian 6314, ready to copy flight level 340 to Petrolina. Takeoff runway 10, with left turn to mobile departure and flock transition, transponder 5447 and departure control frequency 119.80, read back please. Ocean 6314, your readback is correct. Coming ready for pushback and start up on gate 9 up. Salvador 14118, pushback acionamento, posição 3. Azul 4118, livre posicionamento no 3, chame táxi, altímetro no 0, no 1. E 11 no altímetro, livre pushback, chamada táxi, 4118. Aguarde para a decolagem. Salvador, rouba 2,6, posição lotar, mantém o nível 1-1-0. Mantém 1-1-0, saindo lotar, rouba 2,6. Azul 69-1-8, desça para 2.000 pés, para o time do 0-1, uniforme localizador. Azul 0-1-1, para localizador, Azul 69-1-0. 1-0-7-5, desça para 3.000 pés, ajustou o time do 0-1. Zero no ano, bom, 189, ação identificação, vou direto bom para a chegada, estou time do 091 no vigilância da. Esse inicialmente para o nível 1-2-0. Você vai para a cor, você vai para a Delta. Melhor ficar bravo, frequência livre, não melhor ficar bravo. Eco Delta, solo 09, direita, parte 4, parece que vai estacionar. Boa tarde, Eco Delta. 3155, declarado 09, 1198, controle, boa viagem. 098, boa. Controle. Que não estamos recebendo seu transponder. Que na Quebec, chame para o cruzamento. A posição também de 12 horas, 301 milhas, como a próxima, que eu vou 1-1-0. Recebendo. Plano 649, 1-1-0 graus, 15 nós, 1011, decolagem do Arizona. 1011, decolagem autorizada, pista 1-0, vamos ao 649. Passou pouca. 5627. no 075, desça para 2000 pés. Eu estou altímetro no 09, informe o localizador. 2000, na 09, reportará estabilizado no 075. Livre, o vento 110 com 14, 1011. Aguarde, porta livre. Esperando que está livre, eu vou 69 e 18. Controle, está 3155, boa. 3155, boa tarde, contato radar, sobre nível 340, perfil da Elma. 7, possibilidade de voar Leda? Voe Leda. 69, 18, checa o trem, vento 110 graus, 149, 1011, pouso autorizado. Baixou, travou, autorizado o pouso, 110, azul, 69, 18, 1011. Uno 649, declarado aos 1-1, controle 1-1-9, desceu a 8, boa viagem. 9-8, grato. Controle Gol no 649, decolou, perfil da El, passando 1500. 649, contato radar, sobre nível 240, perfil da El. 240 da El, 649. 126, controle. 55 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 1-1-0. Chame agora o centro Recife, frequência 1-2685, alterna 2545, boa viagem. .05-330 Campinas, livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, tenha um bom dia. Livre à direita, 1895, quando lá, azul 4-1-9, obrigado. Ajusta o altímetro no 0-1, no vigilante. Retorno 00, sem identificação, autorizado chegada a Bonf, voe direto Bonf, desce inicialmente para o nível 130, estou tímido, 0-1. Retorno 00, chegada a Bonf, descendo para o 130, foi exato. Passa nível 140 no centro Recife, frente 12685, alterno 2545, boa viagem. Trip 5490, controle. Go ahead. Trip 5490, passa para que leva 140, contact now Recife Center, frequency 12685 or 12545. 12685. 12585. Direito 219. Direito 219, eu vou virar o ponto. Tenha 500 pés, acione o transponder padrão. Vento 110 com 13, decolagem, autorizado. Livre decolagem, 241-2. Informa o tráfego de 11 para 12 horas, 19 milhas, rumo norte, usando o nível 100 para o nível 110, na BR-110. Está 8-9, está ciente, não sobe, então está atingindo o nível 120. Até 120, o cometa está 8-9. Rombo 1-8, controle. Rumba da escuta, prosseguir. Rumba 1-8, informa o tráfego, posição 2 horas, 16 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 1-25 para 120, nave Tucano. Ciente do tráfego da companhia, não visual. Bom no 075, complete a aproximação, chame torre 3895, bom pouso. 075. Você autorizou 35627, chamar o centro? 627, passa nível 140, chame agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 2685, 2545, obrigado. Sancho, controle 198, tenha uma boa viagem. 198, muito obrigado, excelente tarde. Salvador, boa tarde, gol 075, vai passando esse ano, estabilizado em média. 075 avistado, cheque o trem, vento 1110, graus 149, 1011, notinha pouso, tá ligado? Baixado travado, livre pouso, 075. Clear to push back and start up, coming ready for taxi. QNH now 011. Push and start clear and the car back, coming ready for taxi. Session 6314. E frequência 12251, hotel 3325, boa viagem. 251, 3325, boa. 925, desça para 4 mil pés, estou tímido no 0 no 1. 649, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12713325, boa viagem. 251-3325, 1849. Cometa 89, tráfego superado, desça para o nível 050. Cabral, informe e visual com o local de pouso. Tango, Tango, desça para o nível 060. Confirme o nível que está cruzando. Uno 075, sola 19, direita. Uno, 219. Passaredo 2230 para a Vitória da Conquista, não é isso? Negativo, senhor. A gente solicita um acionamento na posição em Snyder. Ok, o senhor vai copiar a nova autorização, é isso? Confirma. Apenas para cheque de manutenção, a gente gostaria de gerar os dois motores em Snyder no pote 3. Tô ciente, então por conta e risco, coordene com a Infraero, a gente está ciente aqui, reporta ao término do cheque então. Ok, sem reportar, obrigado. Paulo, boa tarde, não, 075. Força no zero, corrijo, gol no 075, boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, não é? Request check, so show 6314, and we have 141 people on board. In 3.5 hours, endurance alternate is going to be Natal. Recife, correction, Recife. Okay, Recife 131, 3 hours and a half, taxi approved by April 1, India and Alpha to holding point 10. When ready, call Tower 118.95. Have a nice flight and a good day. Ocean 6314. Thank you, very good day. And the Grand Hotel Shark in Tower 118.95, 6314. Can I just correct the people on board and now we have 141. 141. Roger, 141. That's right, thank you. 00, pronto para descida? Pronto para descida, no 00. Desça para o nível 090. 090, começamos a descer. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1251, na Hotel 3325, boa viagem. Azul 41, 18, muito obrigado, até a próxima. Até mais. Veloz Cabral, frequência livre. O Golo 075, observe o Avianca, após ingresso via Juliette para o portão 5. Controle 34 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 110, chame agora o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. 0, informação é a 3217, é sua identificação, autorizado chegada a BOMF, desce inicialmente para o nível 120. 120, 3217. 7, informe tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 110 na nave Embraer 110. Clear lap in takeoff, runway 10 in the ocean and 6314. Gono 755, desça para o nível 090. 090.